alegria verdadeira que só em Deus eu conheci. Você precisa conhecer para poder sentir. É tão fácil, você pode. Pra você, ele é a luz do mundo e não quer ver você sofrer. Aceite Cristo em sua vida para melhor viver. Jesus Cristo pode te salvar. Aceite Cristo.